a viola pra se acompanhar. Não vive sozinho, nem pode penar. Tem dom de roupa quando seca no varal, luz do sol quando cai no cristal.